Arriba, muchacho. 2002, el forastero. Ha. Como el Cristo quiser, como el Cristo mandar. Trovador de la patria amada, não vai se calar. Pois é, fraga, fragou, roça, doi pro que der e vier. Sou forasteiro, pistoleiro, aqui de Santa Fé. Aqui não minto, engatilho e atiro. Não vale mambala um tiro, esse tal de João Cabrito. Despede só os canhones, querer ser Al Capone. Se tu some, vai pra longe, mas del Cristo não se esconde. Minha terra é essa aqui, minha vida é isso aqui. Nas bandas sul moro aqui, meus companheiros tão aqui no coração. Não é ilusão, não fala visão, o que vejo é verdade. Não me enxerga em decisão. Nós, batalhadores, os hermanos arriba. Moleque não se entrega, não se renda às feridas. As dores desse triste faroeste. Onde as balas queimam asfalto, mas sobreviva ao teste. Lição de vida, lição de morte, estrela brilha. Ilumina teu caminho, minha estrada é planaltina. Terra de Santa Fé, minha gente ainda tem fé. Então iremos a bailar, cantar como é o Cristo que cê. Pistoleira aqui de Santa Fé, trovador dela, pátria amada e não roça. Alô, muchacho, nunca vou me render. Iremos a bailar como el Cristo quiser. Sou pistoleiro aqui de Santa Fé, trovador dela pátria amada e não roça. Alô, muchacho, nunca vou me render. Iremos a bailar como el Cristo quiser. Mais um dia aqui nasce, vizinhança tá alegre. Às vezes fica triste, anda resiste ao que fere. Beber o que a sucede, beber o que pega. O tiro usou, a bala come, mas guerreiro não se entrega. Brasília, Brasília, me mostre uma trilha. Para seguir, pra prosseguir e sair dessa ilha. Para fugir da guerra, para ajudar minha terra. Eu sei que os trabuquinhos beram os corpos se enterra. E lá no cemitério, só mais um museu do medo. Em meio ao balé das armas, muitos dançam cedo. As fotos, os mortos, remorsos, aos corpos, memórias, histórias. Sem glória, el velório. As lágrimas aqui formam uma imensa estrada. Descaso, um casa parte na nossa morada. Divide-se a muralha, se divide o horizonte. A faca de dois gumes do destino corta o monte. Xerife se atrapalha, xerife assassinado. Sargento, tenente, 3x4 de palhaço. Não estou aqui por faça, se sou é pela raça. Quem mata mais ganha medalha, eu prefiro a graça. Honro minhas calças, honra o compromisso, pai do céu. Acredita em sua palavra e não em fezes de um papel. Se desacredita, edita, admita, lorossé. Tira foto e veja que a nossa terra é Santa Fé. Pistoleiro aqui de Santa Fé, trovador dela, pátria amada e não roça. Alô, muchacho, nunca vou me render. Iremos a bailar como el Cristo quiser. Sou pistoleiro aqui de Santa Fé, trovador dela, pátria amada e não roça. Alô, muchacho, nunca vou me render. Iremos a bailar como el Cristo quiser. Escrevo à vontade, casinha, cabritagem. A malandragem mostra sua face no destaque. Nos becos, segredos, a fumaça cobra a sombra. O mastro fornece a lombra, ali na roda é só as bombas. Diz queima, queima. João Cabrito se incendeia, noite de lua cheia. Madrugada uma princesa, mandeusa da paixão, da morte, manto da polícia. Fique perto seu guarda, pois caboclo tem malícia. Não fica em esquina, cada cal com sua vadia. Se rola uma vira, todo mundo está aí arriba. Eu também estou aí alegre, luto pelos lutadores. Sou guerreiro suburbano brasileiro. Brasileiro dos terrores, levantando da tumba. Tem uns que é só cachumba, prefiro os da zabumba, que bate e faz o pumba. Eu mando salve pro Nordeste, Norte, Sul, Leste, Oeste. Sei que nesses quatro também tem caboclo que é da peste. Sou louco pistoleiro, dela pátria amada. Do barraco da senzala e da casa de paia. Do fundão periferia, Santa Fé não tem atores. Jesus Cristo só rapito no caminho dos terrores. Honro na curador, autorito del processo. Se é amigo, é amigo, se não é o resto é resto. Soma dois da Sul, mais dois da Norte, faz quatro, não é um jogo. Sim, a Santa Fé que faz valer o nosso esforço. Pistoleiro aqui de Santa Fé, trovador dela, pátria amada e não roça. Alô, muchacho, nunca vou me render. Iremos a bailar como el Cristo quiser. Sou pistoleiro aqui de Santa Fé, trovador dela, pátria amada e não roça. Alô, muchacho, nunca vou me render. Iremos a bailar como el Cristo quiser. Sou pistoleiro aqui de Santa Fé, trovador dela, pátria amada e não roça. Alô, muchacho, nunca vou me render. Iremos a bailar como el Cristo quiser.